Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Este é um programa da Rede Rádio Arte, produzido por Caxinauá Pesquisas Sonoras. Vamos começar com A Morte do Compositor de Terno, uma peça do Alexandre Fenerich, compositor de música eletroacústica e professor de composição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Établi ainsi à cause

Filho. Vem cá. Yo estudiaba media maruga, pero bueno, ya. Pero no está la réplica, pero no la vi. Thank you. Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Que pode soar texturas passadas? É uma pequena peça do Marcos Neves, um compositor de eletroacústica e instrumental do Espírito Santo e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a última peça, Sakotoko, é uma improvisação livre do Pedro Albuquerque no contrabaixo e voz e a Flora Holderbaum, violino e voz. Pedro Albuquerque é do nosso grupo, Caxinauá Pesquisas Sonoras, e doutorando em música na UFRJ. E a Flora Holderbaum, violinista, é doutorando em música na USP. Os pasquiscos... Toco, discoco, curso, osso, pouco. Em flor, vi as isso, pouco, Sacou, tocou. Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Esse programa foi produzido no estúdio Caxinauá por Mauro Costa e Marcelo Lopes. Locução e redação de Mauro Costa. Gravação e edição de Marcelo Lopes.